distâncias me fazem parar. Do céu eu ouço uma voz que diz bem fundo ao meu coração: entregue tudo em minhas mãos. Não há razão para temer, pois estou contigo, é somente crer. Olha pra mim, vejo o que eu fiz pra ter você aqui. Eu abri o mar pra você passar. Filho meu, se as circunstâncias me fazem diz bem fundo ao meu coração.